foi preso e foi pregado em uma cruz. Foi acusado e foi batido em seu rosto. Perdeu seu sangue no mais triste sofrimento. Pra agora o mundo. Estou cansado de viver aqui no mundo. A minha alma em silêncio está chorando. Tenho vontade de voar para o céu, porque eu sei que meu Jesus. Ali no céu a minha alma vai descansar.